Chega mais guerreiro que você é o primeiro. Larga o beck, larga o pó e também o seu isqueiro. Eu sei que você é capaz de me entender. Eu quero resposta, eu quero saber. Hey, será que o rap te libertou e te salvou? Ou você não entendeu e se afundou? Ou acha que o rap apenas diversão, empolgação, batidão? Som de ladrão, não. É o som que é pra te revolucionar. Raciocinar, parar pra pensar. O que você fez hoje pela sua família? O que você fez hoje pra mudar a sua vida? Continua chapado, parado, drogado. Enrolado, maltratado, desesperado. Atrasado, cabisbaixo, sofrendo calado. E aí, irmão? Continua no buraco. O rap é revolução através das palavras. Por isso estou aqui pra te dar a minha bala. O que que adianta você curtir o rap se na verdade o que você escuta, você esquece? Não quer saber de estudar, só de aprontar. Depois vai ser tarde, não adianta chorar. A vida que levamos é só de passagem. E como diz o finado, o rap não é viagem. Esta é a última canção que eu faço pra você. Que não quer saber, que não quer entender, que não quer aprender. Esta é a última canção que eu faço pra você. Que não quer saber, que não quer entender, que não quer aprender. A última canção é feita pra você que não quer saber e não quer aprender. Deixa o estilo rap, diz que faz e acontece. Mas na hora H é o que não fortalece. E no show de rap não vem que tá quebrado, mas tem dinheiro pra beber e o baseado. Não seja como Judas, um covarde traidor. Tem que ser guerreiro e não um perdedor. Tem que curtir o som com consciência e atitude. Fazer a sua parte com a família negritude. O movimento hip hop não quer chacina. Não quer covardia, não quer criança na esquina. Porque não adianta você curtir o som se no dia a dia perde o compasso, perde o tom. Pouco a pouco eu sei que vai assimilando, porque sempre estarei te observando. Esta é a última canção que eu faço pra você. Que não quer saber, que não quer entender, que não quer aprender. Esta é a última canção que eu faço pra você. Que não quer saber, que não quer entender, que não quer aprender. Então se ligue, não deixe a peteca cair, pois eu quero que meus filhos se espelhem em mim. A vida que você leva está toda errada. Tenha consciência nessa nova caminhada. E as irmãs que só pensam em zoar, com um, dois, três filhos pra criar. Se autovalorize, eu acredito em você. O rap tá aqui pra te fortalecer, te compreender, te ensinar a viver. Com proceder, irmão, você vai vencer. Eu sei que a vida não é doce como mel, mas quando for dormir, peça justiça lá do céu. Te abençoar, te guardar, te libertar, porque eu sei que um dia ele vai voltar. A batida é envolvente, o dialeto é favelei. Sem perder a postura, vou dizer mais uma vez. Fique na moral, escute o som com o coração. Atitude vem de dentro, morou, ladrão. Grupos de rap fazem som pra você, pensando na sua vitória, mas você não quer saber. A partir de hoje, entenda a missão, mude sua vida e tenha paz no coração. Esta é a última canção que eu faço pra você. Que não quer saber, que não quer entender, que não quer aprender. Esta é a última canção que eu faço pra você. Que não quer saber, que não quer entender, que não quer aprender. Já cansei de viver iludido